Nosso tema de hoje é o poder da educação. E nós ouvimos com frequência a frase: que mundo queremos deixar para os nossos filhos? E essa frase, ela nos faz pensar no que nós estamos fazendo com o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso meio ambiente, para que ele possa servir para gerações futuras, sejam os nossos descendentes ou os demais. Então ele nos pergunta o que efetivamente nós estamos fazendo para o bem futuro e não apenas para o meu uso. E uma outra frase já veio a reboque dessa, que ela faz a pergunta: mas que filho nós queremos deixar para o mundo? Porque não adianta nós nos preocuparmos com toda essa questão externa se nós não nos preocupamos com a educação daqueles que nós temos a obrigação de educar, que são os nossos filhos, porque eles herdarão esse mesmo mundo que nós herdamos, talvez em condições bastante satisfatórias, mas o que eles farão com o que eles vão receber? Então, a gente sempre pensa em evolução, aprendizado, mas para isso é necessário que a gente plante aquela sementinha dentro da nossa possibilidade. Então, a gente pensa, né, o que nós estamos realmente repassando. E dentro dessa questão de educação, a gente sempre pensa, né, nós queremos situação nova, situação melhor em todos os aspectos da nossa vida. Mas como que isso vai acontecer enquanto nós continuamos fazendo as mesmas coisas? Então, fazendo o que a gente vem fazendo, a gente já sabe qual é o resultado. O resultado é o mesmo que vem acontecendo. Obviamente naquilo em que eu faço, não num aspecto tão amplo. Mas se eu quero alguma mudança, eu preciso provocar essa mudança. E o primeiro passo desse provocar é em mim mesmo. A mudança tem que partir de mim, a mudança interior. Eu tenho que me transformar. É o que o Evangelho nos fala da primeira à última página, da nossa obrigação de melhora, da nossa possibilidade, dever de crescimento, porque não podemos olhar a nossa vida apenas nesse intervalo de encarnação. Nós temos que ter um olhar mais amplo, tanto para frente quanto para trás, perceber que nós já caminhamos um longo percurso, mas que ainda temos muito para caminhar, para chegar no ponto em que é um ponto satisfatório. A gente ainda tem que mudar muito. E a gente sabe, a gente percebe em nós as nossas inclinações, os nossos defeitos. Então, o nosso trabalho é conosco. E aí entra esse poder da educação, de auto-educar-se, de perceber, começar a perceber as mudanças que estão ocorrendo, não apenas no mundo, mas do meu lado, com a outra pessoa que está do meu lado, o novo que ela me apresenta, que pode ser incorporado por mim como uma mudança. Se é bom, a gente tem que tentar copiar o exemplo, né? Então, fica essa tentativa. E na questão, voltando, né, na questão da educação, a gente não consegue ensinar o que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente se debruça em algumas questões. Basicamente na questão familiar, onde a gente tem às vezes a oportunidade, quando nós percebemos que alguma coisa não está da forma como a gente imagina que deveria ser, e a gente percebe que a gente tem que extrair de dentro de nós algo para provocar essa mudança naquela pessoa que a gente quer. Então, nós temos que extrair a mudança de dentro de nós, para que ela perceba que pode também ser diferente. Temos que aprender a sermos diferentes para ensinarmos de forma diferente. Senão é uma mera repetição. Se nós não tivermos o senso crítico, não tivermos a capacidade de ressignificar vários valores, nós vamos simplesmente ser como os nossos pais. Não que eles estivessem errados, eles fizeram o que eles souberam, nós fazemos o que nós soubemos também. Mas nós temos a cada momento a oportunidade de interpretar para fazer melhor. Esse é o objetivo, que a gente possa fazer melhor. A educação, ela muda o mundo. E esse mundo que nós estamos vendo, ele precisa de profundas mudanças. E essas mudanças só vão acontecer através do processo de educação. Mas não adianta a gente dizer que aos outros. A gente ouve muito, né? A gente ouve e fala muito da questão de que as coisas são como são, porque fizeram assim, escolheram errado, mas todos nós estamos envolvidos no mesmo processo. Então, eu só consigo fazer a minha parte, eu não consigo fazer a parte dos outros. Mas se eu conseguir fazer a minha parte de forma satisfatória, com certeza já é um bom caminho percorrido. Então a nossa preocupação tem que ser individual. E Jesus disse, né? Ninguém pode nascer, melhor, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que que ele quis dizer com isso? Que nós temos que nos mudar. Nascer de novo não é apenas no exercício reencarnatório, mas é deixar que todo aquele conceito que não serve mais, que eu carrego, ele seja substituído pelo novo. O mundo está em profunda transformação, muito rápida hoje. As coisas são muito mais velozes, porque os meios que nós temos são mais fáceis de nos conectarmos. Mas a gente tem que usar essa velocidade para que ela seja também proveitosa. É como pensando numa engrenagem que ela esteja sempre em funcionamento perfeito, para que não só o processo da educação ele tenha força, mas como a mudança que ele provoca, ela seja satisfatória no andamento de todas as nossas civilizações. Estudando a história é muito interessante porque a gente percebe momentos claros de evolução. Foram momentos de luz, momentos em que a humanidade ela puxou de dentro de si um algo a mais, uma vontade não apenas individual, mas perceber a coletividade. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente caminha. Necessitamos, então, nos reeducar constantemente. A gente às vezes acha que já chegou numa certa idade e que já sabe tudo e que está na possibilidade de educar os filhos ou os netos, ou seja lá, quem tiver ao nosso alcance, mas nós precisamos, todos nós, nos reeducarmos constantemente, porque nós não sabemos tudo, nós sabemos muito pouco. Se nós pegarmos qualquer trecho do Evangelho e lermos, a gente vai ver que a gente ainda não consegue aplicar aquilo ali. Então, essa reeducação é para que a gente consiga trazer essas verdades mais próximas de nós, que a gente consiga vivenciá-las de uma forma mais verdadeira. A gente ainda às vezes precisa se lembrar de fazer as coisas. Se a gente lembra, já está bom. Mas num processo mais adiante, isso vai ser natural. Vai ser uma postura natural de cada um de nós por essa melhora. Nós temos métodos de educar. Os convencionais que a gente conhece todos, mas a gente sabe que a gente educa muito mais é através do exemplo. Assim como a gente aprende também muito mais através do exemplo. O exemplo visto, o exemplo sentido, pela proximidade. Então, se é através do exemplo a forma mais forte de educar, é necessário, então, nos reeducarmos, nós aprendermos para poder transmitir. Se nós temos a pretensão de educar, nós precisamos aprender. Essa é uma grande verdade, né? Que nós temos que observar. E aproveitando, dentro dessa questão educacional, trazendo o Espiritismo dentro dessa ideia educacional, que ele nos, quando surgiu, ele nos trouxe uma grande informação, que é a continuidade da vida, entre outras, né? Mas nos deu a perceber que a vida continua, que a morte não é o fim, que vários daqueles que deixaram o corpo aqui, eles continuam vivos e se comunicam com nós, nos contam como é do outro lado. Essa informação, essa verdade, ela modifica a nossa maneira de viver. Porque se eu acredito que a vida é esse corpo, eu sei que ele está com os dias contados, então eu vou aproveitar a questão material. Mas se eu sei que a vida, ela continua, e eu tenho informações de como é do outro lado, o que acontece, isso aumenta a minha responsabilidade, aumenta a minha consciência sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo. E sobre esse poder de educar. Não educar os outros, mas educar a mim mesmo, para que eu possa compreender com mais profundidade esse processo que é a vida. Processo maravilhoso que a gente, quando a gente faz a nossa oração, a gente agradece a Deus por essa oportunidade de aprender e de poder aproveitar todo esse mecanismo divino que nos cerca.